Introdução Workshop 589. Exposição em Pequim pela Mark Ray. Criação de ouro a partir de campos. Como criamos o tempo como plasma. Voltando no tempo. Amor. Matéria escura. Luz branca. Alma satélite. Um evento incrível aconteceu no planeta Terra no último fim de semana, na bela cidade de Pequim, na China. A tecnologia do plasma da Fundação Cash foi mostrada pela primeira vez ao público pelo braço financeiro da Fundação Cash, que é a corporação americana Mark Ray, que é negociada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Essa exposição foi oficialmente realizada pela Mark Ray e não pela Fundação Cash. No site da Mark Ray, eles a chamam de tecnologia de raios cósmicos, que eu entendo ser um plasma de ordem superior que vem diretamente dos campos magnéticos originais que criaram esse únicos. Mas ainda assim é um plasma. O próprio Sr. Cash foi à China para mostrar a criação de materiais a partir dos campos magnéticos usando tecnologia obsoleta, ou o que chamamos de reatores de gancho rotativos com motores elétricos. Ele está usando esses reatores antigos como um ponto de partida para que a humanidade aceite lentamente a evolução da ciência e da tecnologia. Durante 3 dias seguidos, os reatores funcionaram e foram exibidos ao vivo no Zoom para qualquer pessoa de todo o planeta que quisesse pudesse entrar e ver aquilo ali. No início, houve alguns problemas com os reatores antigos, mas depois partículas pretas como poeira começaram a aparecer nas folhas de papel branco ao redor dos reatores. Havia 4 conjuntos de pares de reatores com gãs vermelhos e verdes girando neles. Eles nos disseram que não eram um gãs de CH3 e CUO, mas sim outra coisa. Eles estavam dispostos em uma formação estelar em mesas do lado de dentro das janelas da frente do Hotel Intercontinental. E qualquer pessoa que passasse pela rua poderia vê-los. Papéis brancos e colheres foram espalhados ao redor dos reatores para capturar os materiais que estavam sendo formados pelos campos. Alguns buscadores de conhecimento conseguiram capturar em vídeo quando as partículas pretas apareceram repentinamente no papel. Era como se surgissem do ar. Foi muito interessante testemunhar quando a energia apareceu pela primeira vez no estado de matéria. À medida que o tempo passava e os campos se acumulavam e mudavam de força, as partículas se formavam em pedaços maiores. Algumas se alongavam e outras mudavam de cor para o ouro. Essa é a primeira vez que o público pôde testemunhar livremente a criação de matéria a partir da energia. E no final dos 3 dias, o Sr. Cash coletou mais partículas e mostrou a todos os presentes. E ocorreu um fato interessante. Quando ele tocou aquela poeira preta no papel com o dedo, ela se tornou em ouro. Ele disse que a poeira interagiu com os campos de inércia da Terra por meio de seu dedo. E esse fenômeno foi descrito nos tempos antigos, quando o deus grego Midas tocava as coisas e se dizia que elas se transformavam em ouro. Além de mostrar a criação da matéria pela primeira vez publicamente, havia também outros objetivos nessa exposição. O sistema de comunicação de plasma foi mostrado a engenheiros e cientistas com a esperança de que eles se aprofundassem na sua compreensão das comunicações em tempo zero e fizessem assim avanços nessa direção. Os fones de ouvido usados não eram os mesmos que foram feitos para os buscadores de conhecimento. O Sr. Cash disse que o novo sistema de plasma era do tamanho de uma bola de futebol e houve algumas fotos dele circulando para que pudéssemos ter uma ideia do avanço na tecnologia de reatores dinâmicos rotativos para reatores estáticos, em que geramos os campos do plasma em vez do estado da matéria, e criamos campos a partir disso. Esse novo sistema fornecerá tudo em um único sistema, desde a criação de voo e movimento, atmosfera, materiais, gases, energia e tudo mais. Havia vários tubos vermelhos saindo da parte superior desse reator. Talvez sejam para alimentar o reator com diferentes gases. Essa é a primeira vez que a Fundação Cash permite que esse sistema seja visto. Esperávamos que houvesse grandes anúncios nas mídias sociais, mas por algum motivo isso não aconteceu. É uma pena que uma conquista monumental da ciência tenha sido ignorada por aqueles que estão no poder. No entanto, eles não podem impedir a disseminação do conhecimento por meio da alma do homem neste planeta. No passado, eles conseguiram impedir a demonstração pública da tecnologia, como, por exemplo, com o carro voador. Mas isso não impediu o desenvolvimento da tecnologia, e nos últimos 12 anos, fizemos um grande progresso. Como a exposição de Pequim foi autorizada a ir adiante, Isso significa que poderemos fazer isso novamente. Portanto, essa exposição conseguiu abrir uma rachadura na parede e agora ela começará a crescer cada vez mais. Isso também foi alcançado em segundo plano durante uma reunião com financiadores do alto escalão que concordaram em financiar a comercialização da tecnologia do plasma em colaboração com a Mark Ray. Porém, devido à estrutura jurídica e às regras da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, esse tipo de anúncio precisa ser feito pela OTC. Há cerca de 4 anos, houve acordos semelhantes com o governo chinês para comercializar a tecnologia, mas algo aconteceu nos bastidores e isso nunca se concretizou. Desta vez, o acordo é com uma empresa privada de grande porte e, portanto, esperamos que isso vá adiante. Fazendo uma retrospectiva do fim de semana, muitas coisas foram realizadas. Isso não precisa ser anunciado na CNN. Um ponto interessante é que por volta de 2008, o Sr. Cash levou a tecnologia para a Coreia do Sul e a resposta deles foi: esperávamos que isso viesse dos Estados Unidos e não de um iraniano. Bem, neste fim de semana, uma empresa americana com os códigos oficiais de pesquisa e desenvolvimento espacial, chamada Mark Ray, demonstrou publicamente a tecnologia do plasma na China. E será empolgante observar como isso se desenvolverá. Mas os ensinamentos continuarão como sempre. Na semana passada, o Sr. Cash introduziu um novo entendimento sobre o tempo e como podemos mudá-lo por meio do triângulo da criação, que consiste no lugar, na posição, que é a entidade, na posse, que é a força do campo magnético do aminoácido da entidade. E esses três formam a base da formação estelar, e por meio da interação deles, criam o tempo, que é o quarto reator no topo. Todos eles estão no estado de plasma e não de matéria. E por serem plasmas, podemos alterar a força de campo de cada um dos parâmetros e controlar como eles se manifestarão no estado de matéria. Portanto, agora a viagem no tempo se torna uma possibilidade, mas não da maneira que pensamos. Na Terra, medimos o tempo com um determinado período, de distância que o planeta gira fisicamente. Em nosso caso, usamos 24 horas como uma rotação. Essa é uma rotação física ou movimento da matéria no espaço. Não é plasmático, e, portanto, não podemos voltar no tempo no estado da matéria, sim. Outra coisa que ele disse sobre isso foi que quanto mais nos afastamos do ponto inicial no tempo, mais nossa imagem se dispersa. Eu entendo que isso significa que não somos os blocos sólidos de matéria que subconscientemente pensamos que somos. Nossas moléculas e átomos estão, na verdade, no nível de energia e estão constantemente fluindo. O estado da matéria está sempre avançando e é criado a partir da energia. Portanto, não podemos voltar para trás. Se quisermos voltar atrás, teremos que fazer uma cópia do que era esse estado e fingir que voltamos a ele. E isso não é fisicamente possível, porque a fisicalidade ela se manifesta no momento presente, e o passado e o presente são estados mentais nos quais pensamos. Outra coisa é que nossa realidade é relativa à forma como entendemos as coisas e ao que pensamos e sentimos que somos. Ele diz que no estado de plasma podemos voltar atrás e alterar a força do campo magnético da manifestação. O tempo e todos os parâmetros são baseados na força do campo e podem ser alterados. E tudo é controlado pela força das emoções. E o tempo começa de novo quando escolhemos nos manifestar. Há muito mais para entender nessa área, que o Sr. Cash nos revelará gradualmente. No passado, o Sr. Cash explicou como a maneira como nos comportamos com nossa fisicalidade afeta a força do campo magnético que somos capazes de reunir aqui nesta vida. No final de nossa vida física na Terra, nos manifestaremos em um novo lugar no universo e criaremos assim uma nova posse e posição que é a entidade, e um novo tempo começará para nós nesse lugar. O lugar em que iremos parar depende de quanta força de campo magnético nossa alma acumulou. Quanto mais coisas boas fizermos, mais nos aproximaremos do Criador e esse se tornará o paraíso de que nos falaram. E quanto mais coisas ruins fizermos, mais enfraqueceremos nossa força de campo e nos levaremos na direção oposta para experimentar o que eles chamaram de inferno. A mídia popular pegou a palavra karma da Índia, mas essa é uma explicação científica do que acontece aqui de fato. Podemos culpar os outros por nossa condição ou dizer que não sabíamos e alegar ignorância. Mas isso não mudará o fato de que é o nosso próprio comportamento e atitudes que determinam quanta força de campo podemos e estamos acumulando. É por isso que é importante entendermos a verdade sobre a criação. E é importante entendermos primeiro nós mesmos e depois ajudarmos os outros a entender. Por ignorância, Acreditamos que se ninguém vê o que fazemos, então está tudo bem, e achamos que conseguimos nos safar. Mas a alma vê e sabe tudo o que a fisicalidade faz. Nós só enganamos a nós mesmos, e essa é a causa do que parece ser um sofrimento eterno. No entanto, tudo isso muda quando começamos a nos iluminar mais com o conhecimento da criação. Então, em vez de esgotar nossa energia por não saber, começamos a aumentá-la por meio do compartilhamento do amor e do dar incondicionalmente, exatamente como nosso Criador faz. Nos tornamos mais parecidos com o nosso Criador, e é por isso que ele disse que nos aproximamos do Criador. Essa é a base fundamental de como usar o triângulo da criação. Nosso comportamento e atitude convertem nossa emoção em força de campo e podemos usar isso para influenciar e controlar os plágios do tempo, lugar, posição e posse. Esse é o verdadeiro significado de uma máquina do tempo. E não é uma caixa em que entramos e então escolhemos ir para outra época. O que eu entendi é que não viajamos para outra época, mas criamos o tempo por meio de certas formas de controle das forças de campo magnético dos parâmetros do lugar, posição e posse. Ele deu o exemplo de queremos nos tornar um cachorro, então manteremos o tempo e o lugar constantes e mudaremos a força do aminoácido para de um cachorro, que é a posse, e isso criaria a posição de um cachorro. Para trabalhar com o tempo, precisamos ser capazes de medir e criar forças de campo magnético de um plasma. E a única força de campo magnético que conhecemos aqui é a de Tesla, e isso não nos ajudará nesse caso, porque ela é de estado de matéria. Eles nos apresentarão novas ferramentas para medir a força do campo magnético dos raios cósmicos, e então poderemos criar o tempo. O lugar, a posição e a posse ditam o tempo, e a criação do lugar e da posição depende totalmente da força da posse. Todos esses três elementos podem ser replicados em um sistema, e isso significa que o conhecimento do homem está no ponto em que ele pode criar o campo magnético de cada um deles para controlar o tempo. E se pudermos criar o tempo, podemos alcançar qualquer dimensão. Dos três parâmetros, a posse é o mais importante, porque podemos alterá-la por meio de nosso comportamento e atitude. Faz sentido que a posse seja o fator principal, porque a força do aminoácido determinará a entidade ou posição. Esses dois lados do triângulo estão intimamente ligados um ao outro. Nossas emoções e nosso comportamento, que na maioria das vezes são desconhecidos para nós, influenciam fortemente a maneira como nos manifestamos na criação por meio da força do aminoácido. E como não sabemos disso, somos vítimas de forças externas. Esse conhecimento mostra por que o nosso mau comportamento resulta em tantas de nossas doenças. Para o Criador, o tempo é sempre tempo zero. Isso significa que o tempo nunca existiu e não existirá, a menos que seja criado pelos campos do lugar, posição e posse. Não há começo e nem fim. A alma do homem é a posse, e há uma técnica para medir a força de seu campo. Quando você viaja no plasma, você nunca vai parar no lugar errado. É da mesma forma que uma estrela é criada. É por isso que os cosmólogos dizem que milhões de estrelas estão sendo criadas todos os dias na galáxia. Agora também podemos criar estrelas, porque entendemos o processo da criação. Quando criamos uma estrela, ela é nossa alma e nossa identidade, e é o que possuímos em nosso interior. Sorkesh disse que por meio dos campos do plasma podemos voltar no tempo plasmático e mudar alguma coisa se não estivermos satisfeitos com isso. Por exemplo, se tivermos defeitos genéticos, podemos voltar atrás e mudá-los, mas somente se os outros plasmas ou almas que serão afetados por essa mudança concordarem com isso. O objetivo da exposição em Pequim era iluminar a humanidade. É interessante que ele tenha dito que a iluminação faz parte da posse, que é a força do aminoácido de nossa posição como humanos. Quando eu tento pensar mais profundamente sobre isso, eu chego à ideia de que o aminoácido não é apenas elementos do estado da matéria. A formação estelar do Cohen, ou do aminoácido, é o replicador de todas as células do corpo e é o bloco de construção fundamental de nossa vida. Portanto, se ela atingisse a força de campo da iluminação, todo o corpo se tornaria iluminado. Pensar na iluminação como uma força de campo magnético é um entendimento muito novo. Eu nunca me deparei com isso na literatura budista. Entretanto, um sábio indiano Advaita, ele deu a entender que a iluminação era um sentimento, que é uma emoção, e que tem uma força de campo. O Sr. Cash disse que quando entramos nos campos do sistema, não devemos pensar nisso como um voo, mas sim como uma evolução no tempo e uma evolução na iluminação. O lugar, a posição e a posse criarão um tempo, e esse será o tempo da iluminação, que começará no ponto zero, ou seja, no início do tempo. Porque antes desse tempo não havia conhecimento, e depois há conhecimento. Esse é o momento da iluminação, e isso acontece muito raramente. É o momento em que ocorre a mudança. O tipo de conhecimento que ele está falando aqui não é o que estamos acostumados. Já lemos sobre iluminação em muitos livros e podemos pensar que sabemos o que é isso. E esse tipo de saber não é o conhecimento mencionado aqui ou nas escrituras de todas as religiões. É difícil explicar porque estamos vivendo em conceitos e, devido à nossa arrogância também, achamos que sabemos porque lemos todos os livros e podemos repetir as palavras. Isso é diferente e requer uma experiência direta disso. É como quando você estuda algo com muito afinco por um longo tempo, mas sente que ainda não sabe aquilo realmente. Então um dia uma luz se acende e você experimenta isso diretamente. E uma das primeiras coisas que você diz é: olha, eu achava que sabia, mas eu não sabia. Agora, depois de experimentar em primeira mão, eu sei. É como estar apaixonado por alguém, e um dia você se desapaixona, e aí você diz: olha, eu achei que estava apaixonado, mas não estava, na verdade. Falando sobre amor, Sr. Cash disse que o pior inferno é estar longe de sua amada. É ainda pior do que o fogo do inferno. Novamente, isso é algo que você precisa experimentar diretamente. Sentir esse tipo de dor do amor significa que você tem que dar todo o seu senso de existência à pessoa amada. Você perde o senso de si mesmo e só quer estar perto dela. É ainda mais maravilhoso se outra pessoa sentir o mesmo. Eles chamam isso de amor correspondido. Mas por que deram isso um nome, a menos que seja algo raro? Se você quiser se tornar um conhecedor do amor, você precisa queimar no fogo do amor. Mas não apenas sofrer, tente alcançar a essência dele. Eu descobri que o amor pode romper seu coração fechado. E nesse caso, você logo quer encontrar outra amante para encobrir a dor. Ou o amor pode abrir seu coração. E então você ganhará sabedoria e seu amor se expandirá para todos. Tente descobrir se é amor físico ou espiritual. Eu descobri que o amor espiritual tem desapego. E mesmo que você prefira estar com a pessoa que ama, quando você está separado dela, você ainda sente dentro de você. Deus não mata suas próprias criações e suga a energia delas. Não é como o mito grego de Cronos que comia seus filhos ou nas histórias de Moisés no Antigo Testamento. O homem que mata, ele não pode ser feito à imagem de Deus. Portanto, é a alma do homem que é a imagem de Deus, e não sua fisicalidade. A única coisa que o cientista pode dizer sobre a matéria escura é que ela é invisível e não podemos vê-la porque ela não reflete luz. Na ciência do plasma, entendemos mais sobre a essência da criação. Tudo é feito de campos gravitacionais e magnéticos e tem uma força mensurável que muda devido às condições do ambiente. Eu entendo que quando a energia se converte em matéria, ela passa por um estágio intermediário de se tornar matéria escura. Na realidade, a matéria escura não existe, é um termo inventado. A matéria parece escura por causa de sua força de campo em relação ao observador, e ela absorve todos os campos, por isso é escura. É como quando o cobre nano revestido se torna preto, porque ele absorve todos os campos. Em seu livro, o Sr. Cash desenhou um círculo e o dividiu em três partes, rotulando eles como antimatéria, matéria escura e matéria. Esses são termos que as pessoas podiam entender naquela época, mas a antimatéria, na verdade, é o estado de energia. Matéria escura é o estado intermediário entre energia e matéria, como os gãs. E a matéria é a matéria que ela se torna. Ele também disse que é sempre matéria. Esse mesmo padrão foi mostrado em Pequim. Vimos partículas escuras se formando na mesa e foi quando a energia se tornou matéria escura. Ele disse que era escura porque é carbono 14 e carbono 16 e depois se encapsula e a energia muda para o estado de matéria ouro. No passado ele falou muito sobre o carbono 14, mas nunca entendi que poderíamos vê-lo de fato em uma forma tangível. A pilha de partículas que vemos na mesa seria realmente um estado de energia ou meia energia? E o ouro que forma é um aspecto do carbono 12? Ele disse que se o ambiente lhe desse mais energia, ele poderia se transformar em outra coisa que não fosse ouro. O processo que estamos vendo com esses reatores é o mesmo que ocorre quando a energia em nosso corpo se transforma em câncer. Essa é a essência de como a criação ocorre. Ele sempre falou sobre a necessidade da inércia para manifestar a matéria, e esse é um exemplo dos efeitos da inércia. Será que o carbono 14 interage com a inércia e se transforma em ouro? E como isso funciona com os parâmetros? Será que o lugar permaneceu o mesmo, mas a força do campo do aminoácido do ouro foi criada ali e então manifestou a posição do ouro? O buscador de conhecimento achou que a cor do Criador seria preta, talvez por achar que ele absorveria todos os campos. O Sr. Cash disse que é o branco que é a cor do Criador. A luz branca, mas não o branco como cor. O que isso significa? É branco como pureza? Mas então ele disse que aqueles que têm uma aura branca refletem a luz do Criador. Poucas pessoas têm isso. A aura dos mensageiros é branca no momento em que eles recebem a mensagem. Mas a partir daí a emoção da fisicalidade tinge a cor. Talvez seja por isso que o Sr. Cash esperou 3 chamados antes de aceitar a mensagem, pois ele queria ter certeza de que estava maduro o suficiente para levá-la adiante, sem os problemas de uma alma da fisicalidade e fisicalidade maduras. Finalmente, a cor de nossa aura pode nos dizer qual será o destino de nossa alma quando deixarmos a Terra. Os 7 buscadores de conhecimento foram treinados para serem capitães e levarem outras almas através de transmutação, e o treinamento correu muito bem na semana passada. Ele mostrou os gráficos e explicou como os passageiros se tornaram independentes dos campos externos porque confiaram no capitão para levá-los ao destino. Dessa vez não houve pânico. No passado, quando o grupo estava transmutando e uma pessoa entrava em pânico, todo o grupo caía. Com os capitães isso não acontece. Por exemplo, o capitão ele pode levar 150 almas para um destino facilmente. Ele disse que de agora em diante, essa é a maneira preferida de transmutar. E que as almas satélites podem ajudar nesse processo tornando-se semi-capitães. Elas podem fazer parte da conexão entre a alma do homem e o capitão, assim como o Conselho Universal e a conexão entre a humanidade e a comunidade universal. Isso faz parte da iluminação, e os satélites podem ser treinados para fazer esse trabalho. Eu estava pensando profundamente sobre isso, quando um buscador de conhecimento me perguntou, o que significa quando um guru lhe dá um mantra para dizer? Em primeiro lugar, se o guru é um verdadeiro guru, então ele deve ter compreendido a essência da energia do mantra, e então quando ele o transmite a um aluno, ele terá poder e o aluno o sentirá quando repetir aquele mantra. Então me ocorreu que é isso que as almas satélites fazem. Elas agem como intermediárias e fornecem uma conexão de energia para uma alma. Mesmo que na realidade a alma não precise disso, mas acredita que precisa. Porque a alma da fisicalidade ela não tem fé perfeita em sua própria origem. Eu já usei mantras e sei que eles funcionam, mas para as pessoas ocidentalizadas, às vezes isso pode levar a outras coisas se elas não tiverem maturidade suficiente. Há uma ciência por trás disso que exige mais conhecimento da totalidade para colocar em sua perspectiva correta. O Sr. Cash também nos pediu para ouvir o vídeo de introdução da aula de hoje e, à medida que tivermos mais conhecimento, ele poderá ter um novo significado para nós. Nesse trecho, o vídeo diz que no universo, a alma e a alma da fisicalidade são duas entidades que existem separadamente e que a alma precisa ser encapsulada na fisicalidade. E no que chamamos de morte, a alma da fisicalidade é deixada de lado. Com as novas mudanças, tanto a alma quanto a alma da fisicalidade coexistirão juntas e poderemos transmutar entre as duas a qualquer momento que quisermos. Então não haverá necessidade de morte, pois elas viverão juntas. A nova espécie conterá em seu interior uma coleção da essência de todas as entidades criadas no universo. O processo será concluído em breve e toda a comunidade universal terá o benefício de ter tanto a alma quanto uma alma da fisicalidade. Outros tópicos desse workshop. O próprio cérebro é o criador dos campos magnéticos dos raios cósmicos plasmáticos, então eles entenderão o que é necessário para manter a alma dentro do corpo. O tempo é a essência da criação. O tempo não existe no universo. Ele é criado pelo homem. Podemos manifestar o Cristo com esse conhecimento. Os campos dos raios cósmicos passarão pelas janelas de vidro e vocês serão banhados com o amor do Criador. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 589. O Sr. Cash está em Pequim para celebrar a apresentação pública da tecnologia. Esta não é uma conferência, é a abertura da tecnologia sob a bandeira do braço financeiro da Fundação Cash, que é a corporação americana Mark Ray. será um grande avanço para nós, pois divulgaremos as principais tecnologias revolucionárias nos próximos dias. Se algum de vocês tiver a sorte de participar da exposição, talvez você receba uma colher com ouro ou materiais raros da Terra feitos a partir dos campos do universo, que é o início da mudança para a humanidade e o início da nova revolução industrial do plasma. Até agora tínhamos que minerar minerais e matar para obtê-los. Hoje ouvimos que 3 nações africanas que sempre foram exploradas pelas nações ocidentais por seu ouro e urânio se libertaram disso. O presidente francês telefonou e pediu sua base militar de volta. A resposta foi: vocês têm uma base militar no Canadá, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país com o qual vocês têm amizade? Já houve abusos suficientes neste planeta para materiais naturais. Uma das principais coisas que serão exibidas nessa exposição é a produção de materiais. De certa forma, estamos mostrando um sistema dinossauro nesta exposição, porque a Fundação Cash avançou tanto a tecnologia que o sistema que estamos mostrando hoje já está obsoleto. Mas como ele pode produzir materiais como o ouro do ar ou dos campos magnéticos, então ele está muito além de qualquer tecnologia que esteja sendo usada atualmente por humanos. Ela ainda é um grande marco na evolução da ciência e da tecnologia. Oculto nesse sistema está parte da estrutura do que chamamos de viagem no tempo. Explicaria o que isso significa no futuro. Por outro lado, também mostraremos um sistema de comunicação. Cientistas da Universidade Espacial de Pequim, pessoas das fábricas militares e diplomatas de outras nações estarão aqui presentes. Essa apresentação será muito incomum. Não é que qualquer pessoa possa simplesmente entrar. Ela será realizada atrás de uma janela de um dos hotéis mais prestigiados da cidade de Pequim. É o local onde a conferência Um Cinturão, Uma Rota foi realizada no ano passado, e é um local muito comum para Sua Excelência, o Presidente Xi, participar de conferência em Pequim. Fica em frente ao núcleo diplomático e está bem localizado. Os buscadores de conhecimento que chegarem aqui receberão um número e poderão entrar. No entanto, é um espaço muito pequeno para uma exposição, mas muito poderoso para entrega de tecnologias. O sistema de comunicação será mostrado e testado por engenheiros e cientistas quanto à sua capacidade de fazer comunicação em tempo zero. Ele se parece com os fones de ouvido que fizemos para os buscadores de conhecimento, mas é diferente. Então, pela primeira vez, conectaremos os cientistas ao centro onde o sistema está. Ele não tem reatores dinâmicos ou rotativos, mas criará voo, movimento, atmosfera, materiais, gases, energia e tudo mais, tudo em um único sistema. E o sistema ele tem aproximadamente o tamanho de uma bola de futebol. Esta é a primeira vez que estamos permitindo que ele seja visto. Esperamos que haja grandes anúncios durante a exposição. É mais uma exposição do que uma conferência. Há uma sala extra em outro andar do hotel onde os buscadores de conhecimento podem se reunir. É para colocar a tecnologia em uma revolução industrial de plasma para os próximos tempos. As mudanças serão enormes. E desta vez, somos a corporação Mark Rain na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Esta apresentação não é da Fundação Cash. Em vez disso, concedemos uma licença a Mark Rain para levar a tecnologia ao público como a parte financeira de nosso trabalho e ao mundo dos negócios, da ciência e da tecnologia. Serão feitos outros anúncios que terão que passar pela OTC. Não podemos anunciar aqui o que faremos, temos que passar pela estrutura estabelecida pelo mercado. Anunciaremos como uma corporação e vocês ouvirão sobre isso nos próximos dias. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é mostrar o poder da tecnologia por meio da produção de materiais dos campos pela interação com os nossos outros sistemas. Isso será exibido ao vivo no mesmo número de Zoom com o qual você está conectado agora para este workshop. Temos espaço para 1.000 pessoas participarem em todo o mundo e, se necessário, aumentaremos o número. Será esse número público do Zoom para que todos possam se conectar. A produção de materiais será transmitida ao vivo e sabemos que muitas organizações científicas que informamos estarão assistindo e monitorando. Se você tiver acesso a qualquer uma das plataformas de mídia social, como X e outras, torne isso público. Publique um anúncio no maior número de lugares possível de que a produção de materiais a partir do ar ou dos campos será mostrada ao vivo no Zoom. Embora essa tecnologia para nós seja absolutamente obsoleta, ela ainda é mais avançada do que a de muitas nações. Fomos informados que o governo iraniano, ao mesmo tempo que a exposição estiver acontecendo, anunciará e começará a explicar o uso da tecnologia como plasma frio. Isso não tem nada a ver com a Fundação Cash ou com a Corporação Mark Ray. Isso tem a ver apenas com o governo iraniano. E eles estão confirmando a exatidão da tecnologia e onde ela foi originalmente testada e desenvolvida. Por favor, entenda que essa exposição faz parte da Corporação Mark Ray e não da Fundação Cash. No entanto, temos que continuar ensinando e desenvolvendo a tecnologia. Agradeço a todos vocês, buscadores de conhecimento, que tornaram essa exposição possível para que a tecnologia se tornasse tão aberta que pudéssemos assim demonstrá-la em público. Aqueles de vocês que não podem entrar no hotel, vocês podem ver a demonstração na vitrine pública do hotel. Espero que isso nos leve à próxima etapa do desenvolvimento da tecnologia. O Hotel Intercontinental nunca permitiu que essa área ou andar fosse usado para uma exposição. Eles fizeram isso por respeito à tecnologia Cash e ao trabalho que realizamos para a comunidade chinesa neste país. Os responsáveis aprovaram o projeto em 2 dias. É incomum realizar uma apresentação desse tipo aqui e eles mudaram muitas coisas para que pudéssemos fazer isso. Por favor, tentem entrar ou pelo menos ver pela janela e assistam, desfrutem e celebrem desse momento. Bom, voltando aos ensinamentos. Continuaremos nossa discussão sobre a criação do tempo que começamos na semana passada. A criação do tempo é um dos pontos mais fundamentais na vida de todo ser humano. Quando termina sua vida física neste planeta, você vai para outro tempo, lugar, posição, e por meio da força de sua alma do homem, você começará outra vida da alma. Portanto, o fim de um tempo é o início de outro. A estrutura pela qual o tempo é criado passa pela força da alma do homem, que dita a forma do homem e dita a posição, que é a entidade, do que o homem se tornará quando o tempo físico for mudado. Isso é feito por meio da dimensão da alma. Quando você não acumula muita força em sua alma por ter matado milhares de pessoas, então você carrega o fardo disso. Você não tem força suficiente porque você está carregado com todas as coisas negativas e más que você fez. Quando você faz coisas ruins, a posição, a entidade e a posse, que é a força do aminoácido do ser humano, se afastam do Criador. Quanto mais perfeita for a forma como você vive, mais você se aproximará da energia central, da criação, ou o que chamamos de Criador. Quando você faz coisas ruins, você se torna mais pesado e tem uma força de campo magnético mais fraca, o que o afasta ainda mais do Criador. A força do seu campo determina a forma em que você aparecerá, em um lugar e posse que é a força. Nesse ponto, o tempo começará para você. E é por isso que quando dizem que o universo tem 13 bilhões de anos, isso é uma grande piada. Porque o tempo ele começa no ponto de manifestação e não a partir do ponto de observação da manifestação. É por isso que é importante que enquanto você estiver vivo neste planeta, você reúna o máximo de força que puder, porque isso dita a força de sua alma, que dita a posição que é a entidade, a posse, a força e o lugar em que você se manifestará e onde o tempo começará para você. Nos ensinamentos sempre tentamos ensinar a vocês a totalidade da estrutura da vida. Precisamos estar cientes de toda a estrutura. Desde o início ensinamos a vocês por meio da formação estelar sobre a criação do espaço, ou o que chamamos de lugar e posição, que é a entidade, e isso dita como vocês criarão o tempo. Se tivermos o lugar, a posição, que é a entidade, e a posse, que é a força do aminoácido da entidade, poderemos ter o tempo. E se você quiser ser um humano na Terra, sua alma tem que ter uma força de campo magnético do que vocês chamam de teslas, e é assim que vocês entendem isso, mas essa é apenas a força do estado da matéria aqui. Apresentaremos uma nova ferramenta para medir a força do campo magnético plasmático dos raios cósmicos, porque essa medida de teslas não funciona. Explicarei isso mais tarde. Alguns de vocês estavam conosco há cerca de 10 anos quando desenvolvemos um sistema para detecção e medição dos campos magnéticos e medimos o tempo e o espaço. Temos que entender como medir os campos magnéticos plasmáticos agora, e então poderemos criar o tempo. Precisamos saber a força do lugar que nossa alma possuirá, e que posição ou entidade ela será, e a posse ou a força do aminoácido dessa entidade. A criação do lugar e da posição, que é a entidade, dependerá totalmente da força da posse. Todos esses serão o lugar, a posição e a posse plasmáticos. E todos os três, eles podem ser replicados na estrutura de um sistema. Isso significa que o conhecimento do homem está no ponto em que ele pode criar o campo magnético do lugar, da posição e da posse. Então esses três ditarão o tempo. O próprio tempo tem a característica de que se você puder criar o tempo, você pode chegar a qualquer dimensão. O tempo ele é criado a partir da interação dos três. Em breve vamos nos aprofundar mais nisso e você entenderá melhor. Começamos com o nanorrevestimento, depois ensinamos a vocês os GANs, sistemas dinâmicos, depois sobre a alma e agora sobre o tempo. De uma forma muito simples, você entenderá que o tempo para o Criador é sempre tempo zero. Isso significa que o tempo nunca existiu e nunca existirá a menos que seus campos tragam o lugar, a posição que é a entidade e a posse que é a força. Não há começo nem fim. Na estrutura de criação do tempo, a posse desempenhará um papel principal aqui. Esse é o momento em que sua alma deixa a fisicalidade e cria um novo tempo, lugar e posição que é a entidade. Se você puder criar o campo magnético do lugar e da posição, enquanto você tiver a posse, você poderá então alterar qualquer um dos outros dois e criar assim um novo tempo. Isso significa que você pode usar o campo magnético da alma e ir adiante e verificar qual será a sua posição ou entidade. Hoje em dia, os cientistas usam corrente elétrica para medir a posição das emoções no cérebro e que parte do cérebro controla que parte do corpo, por meio da estrutura física do cérebro. Quando a ciência avançar mais, ela entenderá que o próprio cérebro é o criador dos campos magnéticos dos raios cósmicos plasmáticos e então assim eles entenderão o que é necessário para manter a alma dentro do corpo. Com essa medida, o homem pode decidir o lugar, a posição que é a entidade e o tempo. Não é bem uma viagem do tempo, mas nós viajamos no tempo porque somos os criadores do tempo agora. A alma do homem é a posse, e no futuro a força de campo dela será mensurável. Há uma técnica para medir isso. Quando você puder medir isso, você poderá criar o campo gravitacional e magnético de, por exemplo, Nova York, e então você poderá decidir se manifestar como um cachorro lá. O aminoácido dos campos magnéticos de animais como cães tem características específicas, e podemos criar todos os três, e então o tempo será zero. Fazemos isso quando viajamos com nossa alma e deixamos o corpo para trás. Então a alma manifesta a outra posição, ou entidade, quando atinge aquela força de campo magnético. Você faz o mesmo, mas o lugar e a posse já estão fixos. Você só muda a força do campo. Em ensinamentos anteriores, dissemos a você como mudar a posse, que é a força. E é muito fácil. E quando você chega em Nova York, você começa ali o tempo. Nunca podemos acabar no lugar errado, como quando você usa o posicionamento de GPS do estado da matéria. Com o plasma, criamos um posicionamento do tempo, que é uma ciência totalmente diferente e uma tecnologia diferente, e é isso que nos conecta diretamente à linha da criação. É como se outra estrela fosse criada naquele momento. É por isso que na ciência da cosmologia se diz que milhões de estrelas na galáxia estão sendo criadas todos os dias. No ensinamento original, passado, eu disse que se tantos milhões de estrelas são criadas todos os dias no universo, então isso deve ter um princípio aqui. Agora também podemos criar estrelas, porque entendemos o processo da criação. Quando eu faço uma estrela, ela é a minha alma, é a minha identidade, é o que eu possuo dentro de mim. Criar o tempo é um jogo totalmente diferente. Mas se você viajar no tempo, você pode criar uma posição e uma posse, e se você tiver as outras duas fixas, então você pode viajar no tempo. Aqui um adendo, eu acho que o Sr. Cash quis dizer que se você fixar a posição e a posse, você viaja mudando o lugar e o tempo. Bom, continuando. Você pode voltar atrás no tempo? No mundo físico, você não pode voltar para trás, porque a Terra é redonda e gira a uma determinada velocidade e sua imagem é dispersa assim. E quanto mais longo o tempo, mais longe vai. Mas nos campos do plasma, você pode voltar no tempo, mas esse tempo é a interação da força do campo magnético do plasma. Será que você pode mudar algo que o moverá para essa nova posição? Somente se os outros permitirem que você faça isso. Aqueles que serão afetados por sua mudança na força de campo, eles precisam concordar com isso. Isso significa que se você não está feliz por ter nascido com duas pernas e quer ter três, você pode voltar no tempo, e dar a si mesmo 3 pernas? Se você quiser mudar para não ter uma doença, você pode voltar e modificar os genes para que você seja perfeito e não tenha essa doença. Essas coisas agora são possíveis, mas é preciso muito conhecimento para entender qual força de campo você precisa mudar. Se você mudar seu comportamento, você pode mudar para onde sua alma irá ao morrer. O que você carrega como força de campo da alma cria um lugar, uma posição, que é uma entidade, e uma posse, que é a força, pré-definidos. Ao compreender a força do campo da posse, você saberá onde será o seu lugar. Você estará mais longe ou mais perto do Criador, do tempo zero, do tempo da criação, porque então você irradia para fora. Quanto mais próximo você estiver do centro, que chamamos de alma do Criador, esse é o paraíso. O inferno é ficar mais distante. É o jogo do amante com o Criador. Quando amamos alguém, tentamos nos tornar iguais a essa pessoa. Você se aproxima para estar com quem você ama. Entretanto, quando você comete um crime, você tem mais almas para carregar consigo. É por isso que eu disse que não são apenas aqueles que disparam a arma, mas também aqueles que fabricam as armas, a pólvora, que as transportam, os cientistas que as projetam e todos que se beneficiam com isso. Todos eles têm que carregar uma carga mais pesada na alma deles que eles mesmos criaram. Se a humanidade entender o jogo do tempo e do lugar, ninguém criará nem mesmo uma única arma ou uma única bala. Esse conhecimento foi compreendido pela comunidade universal e é por isso que eles não matam. E agora o homem precisa compreendê-lo. No processo da criação, a força do campo da alma do homem no ponto de partida da fisicalidade determina o lugar para onde ela irá no espaço. Quanto mais você matou, mais pesada é a mochila que você carrega e maior é a distância que você tem que percorrer para chegar ao Criador. A proximidade é o paraíso e a distância é o inferno. O sofrimento dessa emoção da alma por estar longe de quem você ama é um castigo maior do que o fogo do inferno. Aqueles de vocês que já se apaixonaram entendem exatamente o que isso significa. Quanto mais longe você está da pessoa amada, mais você sofre e mais você anseia por estar com ela, e você fará de tudo para chegar a esse ponto. Todo o processo de criação do tempo é a essência da criação. O tempo não existe no universo, ele é criado pelo homem. Aqui o Sr. Cash desenha círculos concêntricos a partir do centro, onde o homem está na Terra, até o Sistema Solar e únicos. E todos eles têm seu próprio tempo aqui. Quanto mais você se aproxima do centro, mais longo se torna o tempo. A estrutura da criação do tempo vem da interação dos campos. Há uma chave para criar o tempo e entender o lugar, a posição e a posse. Agora você pode entender quando eu disse que manifestaria o Cristo diante de você. Porque sabemos a força do campo de Jerusalém e a forma do homem. Tudo o que precisamos fazer é criar a força do campo magnético plasmático da alma dele. O tempo será zero, e de acordo com quem observar isso, a qualquer momento, verá o Cristo. Isso não é mágica. Parte dessa tecnologia será mostrada na exposição de Pequim. Vocês entenderão quando chegarem, e alguns de vocês sentirão isso. Alguns de vocês passarão por trás da janela, observarão seu corpo, observarão suas roupas e entenderão como vocês foram banhados com o amor do Criador. E se você tiver um pouco de pó de ouro em você, carregue ele com orgulho, porque você foi tocado pelos campos da criação. A beleza disso é que o vidro não pode impedir os campos. O vidro, ele não pode ser uma barreira entre os campos da criação e a alma do homem que está além dele. O objetivo da exposição não é mostrar a criação de materiais para o homem, mas é para iluminar a humanidade. A iluminação faz parte da estrutura da posse, que é a força do aminoácido. Quando você entrar e vir como o sistema está configurado, não pense nele como um sistema de voo. Entenda que é uma evolução no tempo. Entenda que é uma evolução na iluminação. E o lugar, posição e posse criarão um tempo. E esse será o tempo de iluminação. É quando o tempo começa no ponto zero, porque antes disso não havia conhecimento, e depois disso há conhecimento. Esse é o tempo da iluminação. E esse tempo de iluminação é muito, muito raro. Esse é o tempo em que a mudança acontece. Nas próximas semanas entraremos em mais detalhes para que você entenda a essência do tempo e não o sistema do tempo. Então você entenderá como criar a força do campo dentro da posse para criar a dimensão do lugar e da posição. A posse é o fator mais importante, pois podemos mudá-la por meio de nosso comportamento, atitude e ao não destruir os outros. Quando destruímos os outros, destruímos a nós mesmos e fazemos isso a nós mesmos. A pior coisa que um homem já fez foi prejudicar a si mesmo e auto-infligir sua própria dor. O homem faz isso a cada respiração, a cada colher que ele coloca na boca e a cada ação de sua emoção. Pense na frase: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas eu não mato. Portanto, o homem não pode ser a minha imagem. Na verdade, estamos falando sobre a imagem da alma aqui. A verdade é a alma do homem que está em minha imagem, e não sua fisicalidade. O lugar e a posição estão errados. Se você mudar a posse, você pode mudar o lugar, e com isso você pode mudar. Se você ouvir o vídeo de introdução da aula de hoje, você entenderá melhor o que significa o ensinamento de hoje. Todo homem pode mudar a sua posse durante sua vida aqui neste planeta. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 589. Pergunta para o Sr. Cash. Sou Arthur, tenho 11 anos e gostaria de saber como funciona a matéria escura. Sr. Cash responde. Bom, você é muito jovem para ter participado dos ensinamentos anteriores, mas falamos sobre a matéria escura como sendo dependente da posição e da força do campo magnético. O que é escuro para você não é escuro para mim, se eu estiver em uma força de campo diferente. De certa forma, um buraco negro não existe. Ele parece preto por causa da força do campo de nossa linha de visão. A matéria escura, ela está na verdade na imaginação do homem, porque ele não tem a força de campo para vê-la. Para ele, é escura porque toda a luz é absorvida por essa força de campo. Aqui o Sr. Cash mostra algumas imagens de como são feitos os materiais que serão criados em Pequim. Primeiro, os campos se manifestam como matéria escura e, aos poucos, se transformam em ouro. Ela é escura porque é composta de carbono 14 e carbono 16, então ela se encapsula e a energia se muda e ela se transforma em ouro no estado de matéria. Isso é o que chamamos de pontos de força da observação do observador. É o que você observa e o que parece para você que traz essa mudança, essa aceitação e essa observação. O que eles chamam de matéria escura não existe. Se eu tiver uma força de campo magnético diferente, ela não parecerá escura para mim. À medida que interage com a inércia da Terra, ela primeiro fica escura e depois muda seu campo magnético para um ouro em estado de matéria. No livro, foi a isso que eu me referi como matéria escura. Mas se eu mudar a força do campo, ela deixará de ser escura e se manifestará, porque eu mudei a posição, que é a entidade. O lugar é o mesmo, está no mesmo ponto. Quando ela interage com os campos magnéticos da Terra, a posse muda e ela se torna assim, ouro. Aqui o Sr. Cash mostra as imagens dos campos que primeiro se transformam em matéria escura e depois ficam com uma cor um pouco mais clara porque são uma mistura de matéria escura e ouro, e então se transformam em ouro. Ele as rotula como 1, 2 e 3. Isso deve ser fácil de entender, porque os buscadores de conhecimento fazem ganhos que mudam de cor. Eles podem ser pretos um dia e mudar para outra cor no dia seguinte. Ele muda de acordo com os campos magnéticos do ambiente. Agora entendemos por que a posse depende do lugar. E é por isso que dizemos para não colocar os ganhos perto de metais ou de qualquer outra coisa, mas mantê-los em um ambiente aberto. Porque as superfícies metálicas, como alumínio, cobre e outras, absorvem mais campos, o que faz com que as cores mudem. Essa foto aqui que é mostrada na tela é da produção de materiais em 3 estágios. Será a mesma coisa para nós no espaço. Um buraco negro parecerá preto para nós, mas na verdade ele é como um sol, é uma fonte de energia. O nosso ponto de observação é o que faz com que ele se manifeste como preto ou escuro ali. A matéria escura ela não existe, é apenas um ponto de observação e os campos que ela está absorvendo do ambiente. Se o ambiente lhe der mais energia, ela se manifestará como uma entidade diferente ali. É assim que ela se transforma de uma matéria escura subitamente em uma manifestação de matéria do que quer que seja. Esse é um belo exemplo de como a criação funciona. Começa como um ponto ou partícula de matéria escura, e depois, por meio dos efeitos dos campos ambientais, transforma-se em matéria, nesse caso, o ouro. A força do campo da matéria em sua mão é a do ouro, mas você precisa ser capaz de criar essa condição. A partícula ao lado dela na foto está passando pelo processo e, por fim, todas elas se tornam pequenas partículas de ouro ou poeira. Estamos vendo um exemplo do efeito da inércia aqui. É assim que os cânceres crescem no corpo. O ambiente muda, mas é o mesmo campo de energia. Então você muda a posse ou o lugar, e então você tem a posição ou a entidade. É a mesma matéria escura. Ela apenas se transforma em matéria ao mudar a força do campo. Pergunta para o Sr. Cash: a cor de ouro está relacionada com a cor do Criador? O Sr. Cash responde: não. O ouro é outro espectro. É uma força de campo diferente. Aqui o Rick pergunta: talvez o preto esteja mais próximo do Criador, não? O Sr. Cash responde: na verdade, se você pensar nisso, o branco é a cor do Criador. Isso é o que chamamos de luz branca. Não se trata de branco aqui como cor. Aqueles que têm uma aura branca são os que refletem a luz do Criador, e poucas pessoas têm isso. Quando a ciência do conhecimento dos campos plasmáticos se aprofundar, você poderá saber o destino de uma alma a partir de sua cor. Essa cor ela existe na aura do homem hoje, mas os cientistas não sabem como interpretar isso. Os mensageiros, no momento em que recebem a mensagem, a sua aura se torna branca, mas a partir daí, a emoção da fisicalidade tinge a cor. Talvez isso explique por que todos os profetas tiveram problemas. Pergunta para o Sr. Cash: você pode nos atualizar sobre a situação atual dos humanos que atuam como satélites vivos no processo de transmutação do plasma? E quanto ao programa Alma Satélite? Sr. Cash responde: estamos muito perto de chamar as almas satélites. Isso foi parte do teste realizado há 2 dias para a transmutação. Ainda estamos esperando que todos os buscadores de conhecimento nos enviem o que experimentaram. Os capitães são como as almas satélites, e eles carregam várias almas com eles. À medida que aumentarmos a capacidade de carregar almas, traremos os satélites aqui. Estamos a alguns meses de distância disso. Na semana passada, 7 pessoas passaram por uma evolução de compreensão no nível da alma e se tornaram os capitães. Aqueles que participaram das sessões de voo mensal escolheram um capitão em quem confiam para poder entregar as suas almas e levá-las a um destino por meio da transmutação. Quando os buscadores de conhecimento tentam transmutar em um grupo, sempre temos problemas. Se uma pessoa entra em pânico, então isso se espalha para as outras pessoas e trava o sistema por alguns minutos. Mas dessa vez, como eles tinham um capitão em quem confiavam, eles não entraram em pânico e não vimos nenhum travamento no sistema. Vimos a iluminação uma vez. As almas se moveram rapidamente na dimensão da fisicalidade e a alma da fisicalidade permaneceu na linha certa no gráfico o tempo todo para garantir que a alma fosse transferida. Vimos como a alma se moveu para a dimensão da fisicalidade na linha positiva, que é a transmutação. Nunca tínhamos visto isso antes. Isso mostra que podemos treinar um piloto que pode levar todas as 150 almas como passageiros até o seu destino. O teste de terça-feira mostrou isso claramente para nós. Depois que conseguirmos fazer bem esse processo, aumentaremos os números e chamaremos as almas satélites para serem treinadas. Isso leva à iluminação. Os satélites terão um papel muito importante a desempenhar nesse processo. Eles são a conexão. Os satélites são a conexão entre a alma do homem e o capitão, assim como o Conselho Universal é a conexão entre a humanidade e a comunidade universal. Os satélites sentirão isso e se tornarão semipilotos. Os dados desta semana foram incríveis e tornaram tudo muito mais fácil. Nunca mais tentaremos a transmutação em massa como fizemos no passado, quando uma alma entrava em pânico e todo o grupo seguia e travava tudo. Aqui o Sr. Cash mostra novamente uma foto sobre a criação de material. Todas as partículas escuras se juntam e formam uma única peça. Essas são as peças maiores de ouro que você vê aqui. Se você tocar nesse material, ele será absorvido pelo corpo. E se você souber como alterá-lo, até mesmo esse grande bloco aqui também será absorvido, mesmo que seja ouro. Há um processo para isso. É matéria escura se tornando matéria. Portanto, é sempre uma matéria. Apenas o ponto de observação e a força de campo que são diferentes. Na parte seguinte, o Sr. Cash explica alguns dos gráficos da última sessão de voo dos 7 capitães e seus passageiros. Você deve assistir a gravação para poder entender melhor isso. Normalmente recebemos energia para nossa alma daqui, acima, no gráfico aqui onde o Sr. Cash mostra. Há muita energia dispersa na dimensão da fisicalidade abaixo no gráfico. A alma ela tem uma linha vertical e a fisicalidade e a alma da fisicalidade estão situadas com ela. Isso significa que eles estão viajando para uma dimensão. Mas a parte mais interessante disso é que não há conexão com nada mais. É apenas entre os passageiros e os capitães. Não há nenhuma energia externa. Não há conexão em nenhum outro lugar aqui. O gráfico significa que eles confiam no capitão. Não houve nenhum pânico quando eles confiaram no capitão. Na próxima vez, mudaremos para um novo sistema e muitos poderão passar fisicamente pela transmutação. Conseguir a confiança foi o maior problema. O gráfico mostra que não há conexão com a alma ou com a fisicalidade. Tudo está em movimento e isso significa que você tenha confiança. Nessa área, nosso pessoal passou pela posição de transmutação. As pessoas estão se preparando para a transmutação e os capitães estão sendo confiados. Vamos desenvolver essa confiança cada vez mais. As pessoas podem ter sentido a transmutação como um sonho. E estamos chegando ao ponto de sermos capazes de concluir a transmutação. É nessa posição que aumentaremos a iluminação. Podemos controlar a iluminação e o amor, de modo que isso traz uma dimensão de confiança no capitão. Então todos nós iremos juntos para um único lugar. Em breve, as almas satélites serão necessárias para poder ajudar nisso. Pergunta para o Sr. Cash. Se eu me manifestar em um lugar em uma posição e então começar o tempo, como o ambiente reagirá a mim? Tudo mudará também? E as pessoas serão mais velhas ou mais jovens dependendo de onde, no lugar e na posição nos manifestarmos? Sr. Cash responde, sim. Mas se você errar, você pode se manifestar em um lugar onde não há nada ou, entre outras posições, entidades com as quais você não está familiarizado. Vamos passar por isso gradualmente, talvez nos próximos 3 a 6 meses. Faz parte do processo de conclusão da máquina do tempo. Estamos passando pela primeira fase dela, que será exibida neste sábado, domingo e segunda-feira. Então estaremos prontos para entrar na condição de viagem no tempo ou mudança no tempo em conjunto com a transmutação. Pergunta para o Sr. Cash. Podemos trazer algo que ainda não está aqui, mas sabemos que já está em um estado energético e queremos manifestá-lo? É possível trazer algo que ainda não está aqui para este tempo? Sr. Cash responde, sim. É como quando há umidade no ar e você muda a temperatura e ela se forma como um gelo. Conhecemos a técnica para fazer isso com a força do campo magnético. A foto do pedaço de ouro faz parte desse processo. Você pode ver as partículas se juntando pouco a pouco como moléculas e elas são os pontos pretos e depois formam uma peça única ali. Quando você olha para essa peça de ouro, ela não é um bloco, são dados. Você vê centenas de pontos pretos e depois dourados e de repente você vê a estrutura da peça de ouro ali. Muitos de vocês verão coisas incríveis nessa exposição. O que criaremos é tão incrível e já é um sistema obsoleto, mas muitas pessoas tentarão reproduzi-lo. E eu aconselho vocês a nem tentarem, pois vocês terão grandes problemas. Nós sabemos o que estamos fazendo. Não é o que as pessoas pensam que é aqui. Você verá a mágica da criação. E eu escolhi especificamente uma combinação que trará a conclusão do entendimento da tecnologia no ponto que eu chamo não de ciência, mas de tecnologia. Aqui a Buscadora de Conhecimento diz, gostaríamos muito de começar a obter um pedaço de terra para nós, para que possamos construir um local e começar a ensinar as pessoas tudo sobre transmutação. Queremos o espaço certo para isso. Sr. Cash responde. Há um grande problema em mostrar a transmutação que eu expliquei antes. A tecnologia ela está completa, eu posso lançar ela amanhã, mas os governos não estão prontos. Se dermos um saldo sem que os governos estejam prontos, poderemos ser duramente atingidos. Eu planejei essa exposição em Pequim de forma muito discreta há cerca de 8 semanas. Eu fui muito discreto e não deixei ninguém saber, nem mesmo as pessoas da Fundação Cash, até cerca de 10 dias atrás. Porque é o momento certo. E em segundo lugar, quando mostrarmos a transmutação, mesmo em pequenos grupos, isso criará um grande problema para os governos. Não para nós. Não podemos seguir esse caminho, a menos que criemos uma condição de paz mundial. Precisamos que os governos estejam em paz consigo mesmos e entre si. Estruturamos nossa vida ao longo dos séculos de tal forma que para desfazer isso será preciso muita confiança. E podemos fazer isso? Então, podemos ir para a próxima etapa se fizermos isso. Os pássaros eles voam todos os anos da Sibéria para a África e não carregam passaporte com eles. Não nos sentimos ameaçados por eles e gostamos do fato de eles irem e virem todos os anos. Então por que quando se trata de seres humanos nos sentimos ameaçados e tudo mais e então criamos tantos nomes para isso? Temos que mudar a mentalidade dos governos e esse é o maior problema. Não é a falta de tecnologia. É a raça humana que não está pronta para a tecnologia. E se a trouxermos um pouco cedo demais, o tiro pode sair pela culatra contra nós. Acho que agora é o momento certo para mostrar o primeiro estágio em que um homem pode criar energia e então podemos fazer outras coisas. E então o homem confiará que pode fazer o mesmo. Criar riqueza nesse planeta tem sido o maior problema para a humanidade. Quando criarmos uma condição em que os recursos da Terra estejam disponíveis para todos os seres humanos, não haverá diferença de classe nem guerra. Então poderemos ir para a próxima etapa e trabalhar dessa forma. Pergunta para o Sr. Cash: como podemos trabalhar com os materiais de raios cósmicos e o que podemos esperar sentir e experimentar com eles? O Sr. Cash responde: pode não ter um efeito sobre você da maneira que você espera, mas se você der a alguém, isso pode mudar a vida dessa pessoa. Um buscador de conhecimento viajou 300 km ou mais para receber as suas bolas de raios cósmicos. Ele estava muito animado para recebê-las e quando as colocou na mão, ele disse que podia sentir os campos, a pressão, então ele não conseguia sentir as suas mãos. Então ele teve um incidente nos primeiros dias que o fez mudar, porque o corpo ele se repara com o que recebe e com o que precisa. Cada um sente os raios cósmicos da sua maneira. Recomendo fortemente que você não compartilhe as bolas de raios cósmicos com mais ninguém. Quando você a segura, ela passa a fazer parte de você. Portanto, não a compartilhe, pois é uma marca sua ali. Pergunta para o Sr. Cash: pensei que poderíamos ajudar outras pessoas a experimentar e sentir a tecnologia por meio da sensação dos campos de raios cósmicos um pouco mais. Mas você diz que isso é mais pessoal e que não devemos fazer isso. O Sr. Cash responde: tente não compartilhar. Elas são como as canetas da dor, é muito pessoal. Aqui o buscador de conhecimento então diz: e não devemos compartilhá-las com o nosso parceiro? O Sr. Cash responde: tente não fazer isso. É aconselhável não compartilhar porque é uma impressão digital da conexão com você. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: então qual é a diferença entre os fones de ouvido que contêm os raios cósmicos? O Sr. Cash responde: o material de raios cósmicos faz parte da estrutura. Você pode compartilhar os fones de ouvido normais com quem você quiser que não tenha os raios cósmicos, pois eles não estão conectados. Você não quer o sonho de outra pessoa, quer? É simples assim. Talvez nos próximos meses lancemos um sistema que possa neutralizar ou limpar os campos do sistema de raios cósmicos. Assim você poderá compartilhá-los com alguém, pois eles não conterão seus campos. O sistema para fazer isso ainda não está disponível. No pacote surpresa que colocamos na loja da Fundação Cash, chamado Mistério Cósmico ou Cosmic Mystery, alguns desses materiais de raios cósmicos farão parte dele. Optamos deliberadamente por distribuir isso entre alguns dos buscadores de conhecimento. Mais adiante explicaremos a vocês por que fizemos isso e vocês entenderão. Aqui o Rick diz: aqui diz que ao fazer o pedido desse mistério cósmico, você deve escolher o número entre 1 a 50 e deixá-los nos comentários antes de finalizar a compra. O Sr. Cash diz: sim. Pergunta para o Sr. Cash: a coincidência que o presidente Xi e o presidente Putin estejam se reunindo nesse momento agora em Moscou para discutir como eles podem ajudar o mundo inteiro a se tornar mais unificado? Sr. Cash responde: não sei, mas as almas sabem o que está por vir. Esperamos encontrar várias autoridades chinesas importantes na exposição. Estamos contando com a comunidade chinesa e com o resto do mundo para entrar na mídia social e divulgar isso continuamente. Diga ao mundo que estamos mostrando a criação de matéria a partir dos campos e que isso estará ao vivo por 3 dias. Isso é exatamente o que fizemos com o 129 Tesla. As pessoas poderão ver que não havia nada ali, e agora há materiais aparecendo. Leve isso especialmente para os jovens e para o mundo científico. Passe 3 dias dando informações e bombardeando seu povo com isso. Há uma razão para eu estar fazendo isso dessa forma. Forneça o link para as pessoas, mas não fique muito tempo de uma só vez na sala do Zoom, porque alocamos apenas 1.000 lugares. Se necessário, aumentaremos para 5 a 10 mil espectadores por vez. Permaneça por algum tempo e depois deixe que os outros entrem para ver. Divulgue em todas as mídias sociais que é assim que o ouro é feito. Isso é importante porque então essa teoria extravagante do Big Bang não significará nada. Na verdadeira ciência, estamos mostrando a produção de materiais a partir da interação dos campos magnéticos. Portanto, o Big Bang não existiu. Isso foi uma falácia e isso mudará muitas coisas. Há um motivo específico para eu ter planejado isso. O local do evento é o Hotel Intercontinental em Pequim. Todos que quiserem podem participar pelo Zoom e ver o evento por conta própria. Dessa forma, poderemos alcançar os cientistas do mundo todo. Enviem isso para seus professores, para todas as universidades e digam a eles que é assim que o ouro é produzido. Então eles poderão vir de sábado a segunda-feira. Fizemos o nosso trabalho, agora é hora de vocês fazerem o seu. Gaste tempo enviando isso para seus ministros, primeiro-ministros e todos os outros. Porque quando mostrarmos que o ouro pode ser produzido, metade da batalha pela paz mundial estará vencida. Então lançaremos uma nova estrutura usando a moeda cash e a criptomoeda cash. Isso tornará parte da estrutura dentro das nações que aceitarem a tecnologia, e então criaremos uma moeda única. Eu fiz o meu trabalho, de agora em diante cabe a vocês fazerem o seu. Aqui o Rick diz, é coincidência ou talvez nada seja coincidência. Mas algumas manchetes no Science News de 2 dias atrás que dizem, de onde vem o ouro do universo? As explosões gigantescas de estrelas extremamente magnéticas oferecem uma pista. E eles falam sobre as interações dessas estrelas para os raios. Está no site space.com. Mas a NASA acabou de publicar também um vídeo há 2 dias sobre esse mesmo tópico. Sr. Cash responde, a NASA geralmente coloca as coisas no X. Planejamos convidar pessoas no X e em outros canais também. E vocês podem fazer o mesmo, envie isso para os programas espaciais do mundo todo. Aqui o Rick diz, os cientistas finalmente reuniram provas diretas de como o universo foge seus elementos mais pesados, é um processo que permaneceu um mistério por mais de meio século, um mistério para eles, mas não para você, né, Sr. Cash? Apenas uma dessas explosões gigantescas poderia produzir um planeta de ouro, platina e urânio. Banners e convites podem ser encontrados no site da Mark Ray. Envie para o maior número de pessoas que você puder. Acho que se fizermos isso direito e vocês conseguirem trazer o número suficiente de pessoas para o evento, em algum momento nas próximas semanas, não haverá mais guerra pelo ouro. Metade do problema do mundo será resolvido. E então daremos um fim à guerra nuclear. Se pudermos produzir ouro com tanta facilidade, poderemos produzir plutônio e urânio sem centrífuga, e todas as nações se tornarão nações nucleares. Mas por que precisamos nos tornar uma nação nuclear se podemos usar a energia disso para o avanço da tecnologia espacial? Não estamos mostrando a produção de materiais apenas pelo ouro aqui. Estamos mostrando que não adianta impor e sancionar países de se tornarem nucleares, porque todos os outros terão nuclear também. Agora todo mundo pode produzir qualquer material que quiser. Então será o fim do mundo materialista como conhecemos. Muito obrigado por estarem aqui. Fim do Índice Rápido, do Workshop 589.